guarda o teu pé ao entrar na casa. Inclina-te a ouvir a voz do Senhor. Não te precipites, fala com calma. Deus está no céu e eu sou tão pequeno. Oh Senhor, quero te ouvir, em teus caminhos quero andar. O que é meu eu quero oferecer. A alegria do meu coração eu vou entregar. Melhor é não votar que não cumprir, pois tu não te agradas do tolo, Senhor. O rico não dorme em sua vaidade, mas no trabalho a paz é um dom de amor. Eu vou entregar. Eis a beleza de viver, comer e beber em gratidão. O dom que é teu eu vou desfrutar. Na alegria do coração vou te adorar. Senhor, quero te ouvir, em teus caminhos quero andar. O que é meu eu quero oferecer. A alegria do meu coração eu vou entregar. Oh Senhor, quero te ouvir, em teus caminhos. Do meu coração, eu vou.